DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. DJ Ellison. Já estamos juntos com vocês pra completar, mais uma noite mais especial, De muito show, de bora, meu povo, chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E o bagulho vai doidando, Ellison! E doida, galera de Marituba! Bora, meu bloco, olho! Vai! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Endoida. O bagulho endoidou, joga duas mãos pro ar, joga duas mãos pro ar, joga duas mãos pro ar, joga é o Top Pop Live. toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Faz o caqueado, faz. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando, aumentando. Explode tudo! Explode o bagulho! Eu quero só a torcida do Paysandu jogando o bracinho pra cima. Só quem bota fé que o Paysandu não vai cair, não. Joga o bracinho pra cima, por favor, sua torcida do Bicola. Quem é do Paysandu? Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. E agora quem é do Clube do Remo? E bota fé que o Paysandu vai cair. Vocês são demais, vocês gostam da sacanagem mesmo, né? Cadê a galera do papão, do papão, do papão, do papão? Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos. Quero. De novo, mais alto, vai. Vamos. Pra... te peço, honra essa camisa, meu poderoso leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Joga tudo, Ellison! Põe a mãozinha pra cima e grita! Mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Cadê a mulherada que não depende de homem pra nada aí? E os homens também que não dependem das mulheres? Claro, todo homem depende sim de uma mulher, né, meu irmão? Então, a mulherada que se dá valor, joga o bracinho pra cima e bate aí, vai! Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Vem, vem, vem! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Do nosso ladinho. Obrigado toda a galera da explosão. Sempre explodindo de emoção. Valeu mesmo de coração, hein? As nossas jainhas do pó. Também de camarote exclusivo aí do mesmo. É disso que eu gosto, Ellison. Sabrina, parabéns pra você também, Sabrina! Tudo de bom! A Super Pop! E aí, mano, Spike! E acumula de cima, de cima, de cima, cima, mano! Camarotezão aí, ó. Bora pro bailão! Parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Um, dois, três, vai! Grande Enerque, aquele abraço pra você, meu empresário! Ney da Pedreira, alô, Ney! O 18 também tá com a gente, né, maninho? Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você, não tá me ajudando, só se compra. Quem conhece uma pessoa invejosa aí, ó? De ciclano mais ainda. Minha equipe de apoio. Segue junto, bem aqui, frente ao área. Segue junto aí, minha equipe de apoio. Isso, tá, vai. Que é tchau, pra inveja é tchau, tchau. Se finjo que não te vejo, bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não caibo em caixa direito. E me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Obrigado, meu parceiro, mamãe, do Vendo Peso. Se viu. Tá aqui presente com a gente. Grande abraço pra você, viu, mamãe? Certo. É nóis. Até depois do fim. Não, mano, te tolero. Sabe como é que é, né, maninho? Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com uísque, quem tá com água, quem tá com cerveja, latinha, tudo mais, levanta aí. Bora, equipe, bate forte. De copo na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Pra lá, meu irmão, vai, vai, vai. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos. Hoje a gente vai de você pop, vai de pop. No pop live. Muita, muita, com quem? Com DJ Ellison. Hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta. Senta, Dindinho! Senta, senta, senta. Alex da Segunda também tá por aqui, galera, Neco! Senta, safadora! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola. Cheiro de marala boa, ei, tu tá na gaiola. Vara malandra jogando, ei, tu tá na gaiola. Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola. Não falta mais nenhuma no pop! Alô, Barbinha! Alô, Nego Black! E aí, o Gilson Rex? Tô com uma dívida, tô com uma dívida. Há de melhorar. Aí, Afonso! E a nossa gelada! Cima de cima, pode vir, bora minha cúpula! Agora vai! Da terra, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, bora aproveitar hoje, viu, pai? Que amanhã é férias. Se o ritmo é assim, eu vou pro baile da gaiola. Na intenção de te fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Fala, Sozinho Magrinho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma encaixada, me botada, da botada, encaixada, depois volta pra botada, encaixada, muito braba, depois volta pra botada, fica no piso, depois dessa coisa braba. Toma encaixada, me botada, da botada, encaixada, depois volta pra botada, e aí, Gil? Super Hip, maninho! Olha o Thiaguinho Pagodeiro! O Heraldo tá aqui com a gente, empresário Heraldo! O anão! Nariga! Bora pra cima, garoto! Toma, toma, toma, toma, toma, toma! Caralho! Esse dia chiclete naturalmente vai ficar! Colômbia! Colômbia! Colômbia! Colômbia! Aí, Colômbia! Aí. Colômbia. Aí, bota, Colômbia. Bota, e a princesa Adriele Souza também tá aqui com a gente. Aí, no show do Águia de Fogo. Bora, Adriele, pra cima, bebê. O Márcio de Marituba tá aqui do ladinho. Bora pra cima, Márcio, é tudo nosso. Já calma, já calma. Chegue de juventude, parabéns, moleque. Você é de Marituba, bora pra cima, de Arley, bora, Juninho. Bora, Bruninho, bom de doideira também. Vamos no baile! Alci, Alisson, Alci, Alisson! Eu faço lá no meu barraco, boto o colchão no chão e te taco, taco saco, boto o colchão no chão e te taco, taco, taco, taco saco, te taco, taco, taco, taco saco. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. É no baile da gaiola, eu vou te machucando, é lá no chapadão. Eu vou te machucando, baile da Nova Holanda. Eu vou te machucando. O Léo Moura, taco, balança, o Mamando vendo peso. Tudo bem, tá na área, Tassiane Anderson. Piranha, o Bilha, tô curtindo de Marituba, tá em peso, papai. Baixa isso aí. Aí, agora solta o do pianinho pra galera, vai, vai. Lá vai minha saudade, beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Obrigado, meu bebê. Irmãozinho Perito, também tá aí com a gente, valeu, Perito. Esse aí é pop, não tem pra ninguém, né, Perito? Tamo junto, viu, pai? Sabe o Gama, Zé Pequeno e o Chocolate, Bruninho Fantasminha. Aê, Bruninho, valeu, mano. E também o empresário Maque. Pensando bem, você se... Sua história não vai acabar. Do esquerdo da cabeça, tá na mão, que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como opa. E aí, maninho, playboy da golada. Fica contigo. O Zielso, Chico doido. E tudo bem contigo. O Bigola Pop Mago, Marcos Rodrigo, família Tapanã. Tá chegando 8 anos dos arrepiados, Gilzinho! E dezinho pro papai! Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata. E toma culpa minha, só minha sabendo bem. Pensando bem, você se der. Pra sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. Segura! Já agora meu mano Pezão também tá aí com a gente, eu não Pezão. Aquele abraço pra você, ele pediu essa aqui, Alisson! Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Gostoso, né? Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida. Vamos nessa, Marituba, Marituba! Eu tenho um abraço pra te dar. E o quê? Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo não te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lá. E aí, Playboy? Se faltar. Os capajés aí com a gente, um abraço pra vocês, Marituba. Se faltar amor. Faz um juramento, é! Vamos fazer um juramento. Juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assina. Joga mais uma pra baixo, Gales. Vai. Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um repasso é o pai dela. Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui, mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreal pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater um arreal pra ela. Quem sabe canta! Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar só. Olha aqui, Marinho! O primo! O Dieguinho também! Alô, meus primos! Tá na área, povo! Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar. Fala, Juninho do Carimbó da Sorte! Grande abraço pra você, Marinho! Ele não perde mais nenhuma no pop, meu irmão! Eu não tô nem me reconhecendo, já esqueci o caminho de casa. Essa vai pro meu parceiro Spike, ele me pediu. Eu tripliquei o tanto que é doido, o cara tá apaixonado. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Ele gosta de ver a galera cantando. E a vida é uma hora ou outra. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu... Se segue! Se eu tô soltando, alô, Renan, da toca! Namorando, status se eu não queria. Eu não sabia. Agora é o Wallace da R4, meu irmão. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando, deixa no status, parceiro. Agora tá distante, vai. Vai fazer isso com os outros, vai. Tudo que vai e volta, ai, ai, ai. Fala, Eldo! Também... Explosão, pop, pop! Te perder foi a dor mais doida que eu senti na vida sem você. E a minha GDP, sempre comigo, sempre comigo. Te perder foi a dor mais doida que eu senti na vida sem você. Joguei bebida na ferida. Para de ver. Que bom que o casco. Esse é moral. Esse é moral. O Nilcínio. Ao lado do seu grande amor. Meu irmão. Eles são eles. Rola aquela agora. Vai. É muito amor, papai. Envolvido. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Que orgulho passa. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrasar. Diego, do Fispoca Malte com a gente. Já primeiro é tudo nosso, maninho. O Ziel de Marituba, esse é considerado, garoto. Eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Ai, Alisson! E agora, Boninho! Joga pra cima, bracinho pra cima. Joguinho pro céu, joguinho pro céu. Marcante! E banda Melodia. As aventuras de amor e paixão eu hoje guardo no meu coração. Triste eu estou longe de você. Meu mano Beto, vem de lada do Búfalo Recordações. Tá aqui com a gente, ele é a Fabíola. Bora, Fabíola. Os cunhados, tudo começou. Bora, Beto. Aonde eu sou, você. O cara conhece tudo de marcante. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados, vou curtir dançar. Eles estão de bujado para lá. O Andrei, lá na Tipe Eletrônica, Lampiária. O sucesso voltou. Banda Melodia. Na onda do Melody, pra você. Alemão do Coqueiro, esse tá sempre com a gente, garoto. O Diego, Caçamor, Rodrigo, Patrick, toda a galera reunida. Te desejo além do prazer, meu amor, sou louco por você. Alô, Gil Maxa! Abraço do Nandinho, do Tom, do Alice e do Juninho! E aí, Eric? O Eric do Whisky! Tá com a gente, um abraço pra você, Eric! DJ Ellison. Estou pensando em ti, mas você não está aqui. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Faço o que preciso for, até te peço por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Se liga, curte e dança! Grande amigo Mário Júnior do Rio de Janeiro tá aqui com a gente, um abraço pra você, Mário Júnior. Galera chegando junto e firme e forte. assim que a gente gosta. Vim só pra te dizer, só penso em você. Meu águia de fogo, eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. Chegando o Betinho e o Josimar. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eris e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. E a galera que tá de aniversário hoje? Pega aí, meu explosão. Mais essa, mais um ano. Tá ali, DJ Alisson. Alisson. Comigo, papai, papai. Vamos juntos, Banda Pintos, a moral. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! E aí, Davis Absoluto? Williams Espitado, Dura. Parabéns, explosão, são 22 anos. Parabéns, Elton! Tocando mal, Jalim, meu irmão, Jalim. É aquele clima, baby, de absoluto. Na manha, pai, bora pra cima, vai. Elisson, Juninho, Tom Mix e Nandinho. E o William, despintado. Desaparecer. Também. O meu príncipe encantado. Aqui com a gente, valeu, William. Baby, yeah. É Betânia, hein? Eu já sei como é que é isso. Problema. B.O. Luciano Moraes, Jéssica Maiara, Gemac, Rayane, Wallace, Nube, Lulu. Alô, meus cachorrões, sacudindo, Alisson. De Marituba, Oziel, Bruninho do Bom de Doideira, Joarley, Juninho GDS também tá aí na área. O Márcio de Marituba é o aniversário do Thiaguinho. Para Rodolfo, bora ver, ele gosta assim, Alisson. Sacudindo no camarote ali, Alisson! E aí, Spike da cúpula, bota pra cima, maninho! Hey! Hey! Pega fogo, Marituba! Ferreira, William Renan, Wesley, Isaías, Transposão, Cássia, tá todo mundo, e o DJ Alisson detonando tudo. Céu Neizão no pop. Pra ti, Patrick Nube. Você viu, mano? Tamo juntos, cê! Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Juani, um abraço pra você, Juani. Ellison. Onde você vai estar? Olha ali, Maninho! O Anderson do depósito de Marituba! E aí, Anderson? Felipe Farias, Carolzinha também tá na área! Regina! O moleque doido, Capitão Caverna de Santa Isabel! Vou te esquecer, preciso te O Afonso, o Alex da Segunda também. O Afonso, Alex. Alex e Afonso. Eu sei que fui. Bora, Pezão! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Bora, Pezão! Fui um tolente deixar. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Eu sei que fui, eu que errei. Mas voltei. Eu era uma menina. Felipe Marlon tá aí com a gente! Angílio só no nome! E aí, Cássio? Agora que pensei, você não para de olhar. Super abraço pro Breno, o Dieguinho, é os nossos primos da parada. Vai com calma, meus primos! Dieguinho Juventude, parabéns pra você, viu, Dieguinho? Tá de aniversário hoje, não poderia ser como um lugar bem diferente. Agora você quer correr atrás, não, não dá. E o Thiaguinho tá em cima do águia, maninho. Você pede o meu amor. Olha o Léo Moura, o mamão do Vero Peso. Alô, meu patrão Alassi Sec, também tá no segundo. Gera de Oliveira, Tata Garcia. Meu coração, não sei mais o que fazer. Não sei, não sei. Eu sei, se não entendo. Perito e o Chico, lá de Gravemini, alô, Perito, alô, Chico. Eu sei que vocês estão bons, vocês estão bons. Eu sei, seu olhar. Gente, gente, gente, gente.